O corpo todo se tremeu e nem a cobra entendeu. Como é que pode duas aranhas se fregando? Aí eu tô sabendo, alguma coisa tá faltando. A minha cobra, cobra criada, a minha cobra, cobra criada. Vem cá mulher, deixa de manha, a minha cobra quer comer sua aranha. Falei, mané, você fica aí brigando enquanto tem duas aranhas aí se esfregando. Preste atenção, hein? Comigo não, meu amor. Deve ter uma boa explicação. O que que essas aranhas estão fazendo aqui no chão? Uma em cima, outra embaixo. A cobra perguntando onde é que eu me encaixo. A minha cobra, cobra criada, a minha cobra, cobra criada. Vem cá mulher, deixa de manha, a minha cobra quer comer sua aranha. Soltei a cobra e ela foi direto pro meio das aranhas pra mostrar o que que é certo. Cobra com aranha aqui dá pé, aranha com aranha sempre deu em jacaré. A minha cobra, cobra com aranha, a minha cobra, cobra com aranha. Vem cá mulher, deixa de manha, a minha cobra quer comer sua aranha. Aí Ademir, cuidado com o arrastão, hein? É o bicho, é o bicho. Tô legal, tô legal. Falou Guto. E aí, Abdula? Mulher feia não tem cura. MC Batata, a cachaça é ingrata, hein? Vamos nessa onda, hein? Alô, DJs do Brasil, aquela força. Esse é o Funk Brasil. Chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chup